Capítulo 21. Realização todos os dias. O terceiro passo para o êxito. Reflita nesta frase. Cada um de nossos atos é uma declaração para o nosso propósito. Um plano sem ação somente é um sonho. Aqui é onde o verdadeiro trabalho começa, e a energia positiva que crias aqui é o maior acelerador para chegar aos resultados desejados. Não importa onde estejas em tua viagem, ou seja, no início ou na linha de chegada, deve haver ao menos uma ação que possas tomar hoje para aproximar-te de tua meta. Isso significa que deves estar pronto para envolver-te ativamente em cada parte do processo. Estás disposto a fazer o que seja necessário? Estás comprometido a fazer o trabalho, ou seja, criativo, de oficina, vendas, direção, o trabalho pesado e ou qualquer coisa que tua meta requeira? Se não estás preparado, então não está disposto a ver o êxito. É por isso que é tão importante pensar em tua meta através de todo o caminho. Algumas pessoas são muito boas quando lhes indicam o que fazer, porém não podem dar o salto à automotivação, e outros são grandes criadores, porém são terríveis em mercado, especialmente quando se refere a vender a si mesmo. Há muitos que são fortes iniciadores, porém não dão seguimento para comprovar se o plano caminha. Todas as etapas de tua meta requerem ação. Quem sabe possas delegar parte delas, porém em última instância, tu és responsável para fazer seu sonho e realidade. Em uma ocasião de uma entrevista, com a novelista exitosa Dickie Collins, o entrevistador perguntou-lhe qual era a sua reação quando algumas pessoas diziam novelas de romance são muito fáceis, qualquer um pode escrevê-las. Ela somente respondeu: deixa-os. É muito fácil dizer que algo é muito fácil, desde que não seja tu quem o faça, a parte difícil é decidir e fazê-lo. Pode-se falar tudo o que queiras do que pode fazer e até do que gostarias de fazer, porém até que o faças realmente, são simplesmente palavras. De modo que deixe de falar de seus planos e comece a tomar ações consistentes e necessárias para fazer tua meta uma realidade. Porém, para poder priorizar o tempo e esforço que isto vai tomar, tua meta tem que ser importante para ti, ao menos tão significativa como as outras coisas que requerem teu tempo na vida. As pessoas seguidamente confundem o que significa importância e imediatez. Pensam que se algo precisa ser feito agora tem que ser mais importante que o que se pode deixar de lado facilmente. Quando se tem muitas coisas para fazer, ainda que coisas mundanas, pode-se sentir uma sensação de imediatez ou até de urgência, o que pode, desafortunadamente, ser mal interpretado. A roupa e os pratos sujos têm que ser limpos, porém são em realidade mais importantes que trabalhar em suas metas. Se permites que todas as pequenas coisas da vida se convertam em tua prioridade, nunca deixarás tempo suficiente para trabalhar consistentemente no que realmente importa. Podes ir de manhã à noite cuidando dos teus assuntos diários, sem sequer dar um pensamento à tua meta. E quando te deixa levar pelas distrações que nunca terminam, podes perder completamente a vista de teus sonhos. Mantenha as leis universais em mente. As ações ou não ações de hoje é uma causa energética. Como cada esforço expande tua intenção ao reino energético, a não atividade em tua meta deve sempre ser considerada como a perda de tempo. Tudo o que fazes transmite tua vibração e enfoca tua criação consciente de modo que faça algo diferente, algo significativo agora. É tempo de criar balanço em tua vida e estabelecer tuas prioridades de maneira que reflitam o que realmente é importante para ti. Se o seu sonho é algo que vale a pena alcançar, então vale a pena tomar ações diárias. Ainda se tens uma meta a longo prazo que pareça muito distante, não deixe para depois a preparação, faz alguma ação hoje. Ainda que sintas que já realizaste bastante do trabalho, não pares agora. Sempre haverá algo que te mova para a frente. Sugestões para ações. Revisa os seguintes pontos frequentemente, e segue adiante até que alcances o resultado final. Defina claramente a ação do que necessita para cada etapa de teu plano. Crie intenções específicas para cada meta imediata e a curto prazo dentro da linha de trabalho a longo prazo. Faz uma lista de todas as razões pelas quais queres que teus desejos se tornem realidade. Escreve cada coisa maravilhosa que isto trará à tua vida. Logo, quando encontrares dificuldade em sentir-te entusiasmado pelo trabalho que tens que fazer, lê tua lista. Isto que te trará nova energia e renovará tua determinação. Estrutura cada ação em teu diário. Se puderes, trata de programá-lo à mesma hora cada dia, quando menos esperares estarás focando-te somente em tua meta, porém sempre tendo em conta teus padrões de energia pessoal. Se sabes que tua energia enfraquece pela tarde ou à noite, então não programes tua tarefa mais importante para esta hora. Revisa as ações de teu plano ao menos uma vez por semana. Reavalie à medida que completes tuas tarefas, e seja flexível. Permita-te mais tempo quando necessites, porém se cumpres uma meta a curto prazo mais rápido do que esperavas, então continua com a seguinte tarefa de tua lista. Crie uma lista de prioridades. Carrega contigo e agrega novas ideias se as tiver. Marca cada tarefa à medida que se completem. Quando enfrentes obstáculos ou distrações, relê tuas intenções pessoais, todas elas. Recorda as intenções de êxito que escreveste ao princípio de teu diário. Regressa a elas quando necessites reforçar tua motivação. Se não as tem escrito ainda, faça-o agora. Te ajudará a manter teu enfoque e consciência em tua meta a longo prazo. Toma um tempo a cada manhã para visualizar tuas ações do dia. Imagina em detalhe quando e onde farás o que tens que fazer, e olha a ti mesmo envolvido na atividade com alegria. Ao final do dia, visualize como felizmente completaste algumas tarefas específicas que ainda estão por vir. Repetidamente imagina teus desejos e resultados e deixa que esta imagem te estimule para as ações e intenções ainda mais excitantes. Mantenha a imagem de tua meta frontal e centrada em tua vida. Sinta, deseja e sinta com todo o entusiasmo. Afirma que estás atraindo o resultado que tu desejas agora, isto alinhará tuas ações com as forças dinâmicas da intenção universal, acelerando tuas vitórias até o êxito. Afirmações para ações exitosas. As ações de hoje criam o resultado de amanhã. Escolho tomar ação agora. Estou disposto a fazer o que seja necessário para alcançar a minha meta. Minha meta é o suficientemente importante para trabalhar com ela cada dia. As ações convertem meus desejos em realidade. Cada manhã, visualizo o que farei neste dia. O vejo e faço dele minha prioridade. Sempre sou paciente e persistente. Cada dia, tomo ação na direção de minhas próprias metas. Sei que meus sonhos e desejos estão já tomando forma no reino energético.